Jesus brevemente virá e os seus há de levar. Meu amigo, o que tens feito para na sua vinda ele também te levar? Eu estou pronto para a vinda do Mestre. Eu quero com ele louvores cantar. Mas falta uma coisa para que o Mestre venha. Eu terei de pregar aos confins da montanha. Serei responsável pela conversão do meu amigo, pois se eu não pregar, aqueles que me cercam um dia pagarei. Eu sei, é bem certo. Eu estou pronto para a vinda do Mestre. Eu quero com ele louvores cantar. Mas falta uma coisa para que o Mestre venha. Eu terei de pregar aos confins da montanha. Eu terei de pregar. Da montanha.